sobe, balão, sobe. Ai, toma, toma, toma lá mais que zomba. Dança comigo, vem te entregar. Ai, toma, toma, toma lá mais que zomba. Mãozinha, mãozinha, mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha, mãozinha.

Eu não quero nada sério. Não venhas com tangas agora que eu fui o primeiro. Mentir é tão feio. Já conheço esse paleio. Eu não sou assim. Eu não sou assada. Antena Web. por saber que tu me querias e por saber que tu me amavas, tenho-te na minha mente, recordando as tuas palavras. Às vezes penso que é possível pintar o mar de tua cor. Talvez um dia tu recordes que doce foi o nosso amor. Eu amo-te, adoro-te. Faço muito mais. Diz-me,